lá no mato me chame, que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de fora. E a mulher namoradeira, eu faço o couro e mando embora. Inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro e bruião. Eu prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro e bruião com meus vestes tão quebrados. Deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei da coxilha. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. Vou passar no Bar do Miro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. No meio da noite, ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, troçando a botina. Em meia hora de pernada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina. Aí foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonado. Foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor tão apaixonado. Uma hora e meia de amor. Uma hora e meia de amor.

parar de amar. Não sei se é possível me querer o tanto quanto eu te quero bem. Eu passo a vida inteira lamentando, de paixão quase chorando, de saudades de você. Eu passo a vida inteira lamentando, de paixão quase chorando, o que eu não quero é te esquecer. Sou eu, o seu eterno apaixonado. Sou eu, por você tão desprezado. Amor de sua vida, porque amor sofro tanto, querida. Você não precisa ouvir mais nada, nada, nada. You're all alone. Que ouvir. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos bailar pra não ficar barrigudinha. É aviões do forró, volume 4. Sabe qual é a onda agora? É a dança da barriguinha. Para! Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha. Vamos malhar pra não ficar barrigudinha. Agora vai, vai. Joga a mão pra cima e grita vai, vai. Todo mundo tá querendo mais, vai. Quero ouvir bem alto essa galera. Só tu grita e bate palma. Agora vai, vai. Joga a mão pra cima e grita vai. Essa multidão, galera esperta. É gente boa, meu irmão. Aqui ninguém fica parado. Todo mundo tá ligado, vamos nessa. Esse é o som da malhação. Que emoção, contempla essa multidão, galera esperta. É gente boa, meu irmão. Aqui ninguém fica parado. Todo mundo tá ligado, vamos nessa.

your permission. Did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had to turn, turn. Now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Ser coisa pequena, um bom dia, um obrigado, por favor, não adquira. Um bom exemplo custa pouco e vale a pena.

inteiro estudando, trabalhando e cantando pra ter dinheiro pra gente. E quando eu já me formava, de repente ela veio e falou na minha frente: Participação do ouvinte. Ah, para amar. Brasil, unido contra a dengue. O Brasil está unido contra a dengue. E você, está pronto? Pronto para não deixar a água acumular? Pronto para mobilizar sua família e seus vizinhos? É hora de agir, pois essa luta é de todos nós. Dengue mata. E o ovo do mosquito resiste mais de um ano fora d'água. Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente à unidade de saúde. Pode ser dengue. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Meu bem, eu quero, sem demora lhe falar. Tá legal, saia do chão. Se você chegar pra pessoa que você ama, você vai olhar assim bem dentro dos olhos, mas bem dentro dos olhos, e você vai poder dizer assim: a oportunidade única que você vai ter na vida, se você chegar pra ela e poder dizer: olha, meu amor, há tanto tempo que eu queria te dizer isso, só hoje eu criei essa coragem imensa, e eu vou poder te dizer que te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.

O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra. Isso é uma guerra. Você é responsável pela sua casa, por avisar seus vizinhos e por ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu um mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saúde.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. Andar com fé eu vou, café não costuma. tá com tempo, que até meu costuma falhar. Ô menina, anda com tempo, que até meu costuma falhar. Anda com tempo. Até costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Anda com fé, eu vou. Que até não costuma falhar. Anda com fé, eu vou. Que até não costuma falhar. Oh, lá, lá. Anda com fé, eu vou. Costuma falhar, anda com fé, eu vou, que até não costuma falhar. Menininha, anda com fé, eu vou, que até não costuma falhar. Oi, eu lá, lá. Anda com fé. 9:50. Make me dream of you, and I don't wanna fall.

afraid of no ghost. Thank you. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Capri, c'est fini.

fissata na fatica. Arrivare fino a qui, già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono mali tutti i sogni miei. Le mani io li prenderei, perché sono mani questi sogni miei, con le mani io li prenderei, sono cose della vita, ma la vita poi dov'è, dov'è, dov'è, e da quando è partita. Agora agarradinho com quem me adora, bebendo um trago e curtindo o sol. Mundão velho sem porteira, eu amarrava aquela fogueira, mas que lasqueira, mas que trem bom. Não posso viver sem ela, quando me lembro dos beijos dela, quando me lembro que ela me ama. Saudade garra apertar, eu sinto vontade até de urrar e sair pro mundo comendo grama. Cabra quando é valente, sendo machão, finge que não sente, mas ele vive num desespero. Fica inquieto com dor na alma, nos braços dela ele se acalma, fica mansinho igual um carneiro. O cara que está distante lembra seu bem a todo instante, coração pula, o sangue esquenta. Quando o sujeito está apaixonado, soluça, chora e fica calado, assim não tem tato que aguenta. Para quem ama não tem distância, não tem fronteira, o sujeito avança só para ver o amor preferido. Quem ama mulher casada é perigoso, na encruzilhada um 44 no pé do ouvido. O amor é cego e não tem preço, é a dor mais triste que eu conheço, não tem cientista que vai dar jeito. O amor é igual uma erupção que derrama fogo, igual um vulcão explodindo tudo dentro do peito. Apoio Cultural. O

não se é menor vaidade. Amei-a se era mulher de verdade. Amei-a não se é menor vaidade. Amei-a se era mulher de verdade. Fome ao meu lado, achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que há de fazer? A média não tinha menor vaidade. Amei-a se era mulher de verdade. Amei-a não tinha menor vaidade. Amei-a se era mulher de verdade. Rock and roll. para mim. Desci a rua da estação rodoviária, fui me sentar num velho banco do jardim. Fiquei olhando os passarinhos que cantavam entre as folhas de um lindo pé de alecrim. E de repente uma garota muito linda sentou-se a meu lado e sorrindo me disse assim: "You know, you're very handsome. I like you. You're a honey. I love you." Ao ver a moça me falando desse jeito, eu dei um tapa no seu rosto encantador. Ela saiu derramando suas lágrimas, todos notaram que era grande a sua dor. Suas palavras guardei em minha memória, sei que feri profundamente o seu amor. Para saber o que ela tinha me falado, no outro dia procurei um professor. Professor, eu estou chateado. Bati no rosto de uma linda garota, agora estou triste, sabe? Você bateu na moça por quê? Bati porque ela me xingou, hein? Bem, e do que foi que ela lhe xingou? Ela me xingou de um tal de I love you. O que é isso, meu amigo? Ela disse que te ama. Então ela disse que me ama? É claro que ela disse isso. Você é um burro dos grandes, hein, cara? É, sou mesmo. Procurando essa garota, eu não a vejo, acabo ficando louco. Eu sou culpado, é bom que eu sofro até morrer. Sofrendo muito, para mim ainda é pouco. Todos os dias me sento no mesmo banco, lá no jardim onde a história aconteceu. Chorando espero para ver se ela volta, mas até hoje ela não apareceu. É, quem nasce burro tem que comer capim. Sabe por quê? Foi tão inútil ter ficado com você. Ok. Tá no fim, a decisão é discutível, pois é você quem quer assim. Mas fica aqui comigo essa noite. Eu sinto que você não está segura. Talvez eu já me veja aqui sozinho, porque eu conheço esse sorriso meio sem juízo. Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso. Ouvi dizer: pra cada homem tem outra igual você. Eu sei que sim, você também sabe que vai ter outro igual a mim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo: será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? Porque um amigo eu perdoo, mas você eu amo. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natural. Porque apesar de tudo que você me faz, eu não te esqueço e sem querer te quero mais. E muitas vezes eu pareço ser tão duro, é que as pessoas pensem que eu estou seguro. Você não diz nem mesmo se eu estou errado,